São Francisco a caminho das urnas. Tem som H 747, 670 AM, 10 mil watts, Rádio São Francisco de Anápolis, a emissora da paz e do bem, uma emissora dos Frades Franciscanos. No coração da cidade, a Fundação Frei João Batista Vogel, com as suas emissoras. São Francisco AM e 96 FM se destaca pela tradição, ética e credibilidade. Francisco reconstrói a minha igreja, sim, Senhor, eu vou. Há mais de 40 anos, os frades franciscanos deram início ao apostolado radiofônico. E hoje, a emissora é destaque quando se fala em jornalismo, evangelização e entretenimento. No coração da cidade, a Fundação Frei João Batista Vogel, com as suas emissoras. São Francisco AM e 96 FM se destaca pela tradição, ética e credibilidade. Francisco reconstrói a minha igreja, sim, Senhor, eu vou. A Rádio São Francisco completa 40 anos e a 96 FM 35 anos. Te desejo paz e bem, te desejo paz e bem, irmão, te desejo paz e bem. São mais de 4 décadas levando a mensagem de paz e bem diariamente aos ouvintes. O jornalismo é a marca da Rádio São Francisco. Notícias da cidade, reclamações de ouvintes, panorama político, questões econômicas são debatidas diariamente. A cobertura esportiva é destaque e referência regional. Programas musicais e de entretenimento. Programação religiosa com foco na evangelização. No coração da cidade, a Fundação Frei João Batista Vogel, com as suas emissoras. São Francisco AM e 96 FM se destaca pela tradição, ética e credibilidade. Francisco reconstrói a minha igreja, sim, Senhor, eu vou. A Rádio São Francisco completa 40 anos. E a 96 FM, 35 anos. Te desejo paz e bem. Te desejo paz e bem, irmão. Te desejo paz e bem. São mais de 4 décadas levando a mensagem de paz e bem diariamente aos ouvintes. A Fundação Frei João Batista Vogel, com seus projetos sociais, demonstra a responsabilidade social e o compromisso com a comunidade anapolina. Modernidade, ética, transparência, credibilidade, respeito ao ouvinte. Fundação Frei João Batista Vogel. Comunicação a serviço da cidadania. São Francisco e 96 FM. Emissoras da paz e do bem. Política com honestidade não é mérito, é obrigação. Rádio São Francisco, uma emissora em defesa da população de Anápolis. 9 horas e 37 minutos em Anápolis, falando em Associação Comercial Industrial de Anápolis, a ACIA Newton Pereira. Hoje a ACIA recebe para um evento importante a presença do senador Ronaldo Caiado. Senador Ronaldo Caiado, que vem falar, inclusive, sobre as expectativas do governo interino do presidente Michel Temer. E aqui conosco, para falar acerca deste evento, nós recebemos o presidente do Diretório Municipal do Partido Democratas, o senhor Carlos César. Look in my family and fortune. Look in my friends and my house. Que pena. A Rádio São Francisco encerra agora a sua programação. Valeu, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Malaca.